Este é o Segurança Legal, episódio 89, gravado em 18 de novembro de 2015. Resumo de notícias ampliado. Neste episódio, fazemos um resumo de notícias ampliado com Fábio Assolini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Olá, Guilherme Goulart, tudo certo? Tudo ótimo, tudo bem. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site, como sempre, você encontrará links para todos esses itens. Não podemos esquecer também, Vinícius, que este podcast é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é a orientação no desenvolvimento de políticas e também na avaliação das políticas já existentes. Alguns exemplos desses documentos são as políticas de segurança, de uso, de privacidade, de acesso, de trabalho remoto, além dos acordos de confidencialidade, disclaimers, insights, entre outros. Para saber mais sobre este e os outros serviços, visite www.brpe.com.br. Se você não quiser ouvir as mensagens dos ouvintes, vá diretamente para 33 minutos e 30 segundos. Bem, Vinícius, primeiramente vamos ler algumas mensagens deixadas lá no iTunes também, né? Sabemos que temos diversas avaliações lá e também algumas mensagens deixadas pelos ouvintes nessa plataforma, certo? Certo. Na verdade, a gente já tava um tempinho sem comunicação pelo iTunes. É. Então vamos lá. Nós temos 4 novas avaliações. Uhum. A gente, todas elas com 5 estrelas, opa, ótimo. Que bom, que bom, que bom, que bom. A primeira que a gente tem aqui, dessas mais recentes, é do Flávio Maricato. Ele escreveu: mandatório para quem trabalha com qualquer área relacionada à tecnologia. Opa, legal, obrigado, certo. Flávio. O usuário, que só tem o nome de usuário dele, é Gcepina. Uhum. Ele escreveu: excelente, acompanho todos os episódios. Muito obrigado. O Wellington A. Campos escreveu: melhor podcast de segurança do Brasil. Não sei. Espero merecer esse título que ele botou aqui. Ele escreve assim: nas minhas pesquisas, há pouco encontrei o Segurança Legal, que tem sido uma companhia constante no meu dia a dia. O conteúdo trazido pelo Guilherme e Vinícius é de grande qualidade. A didática é fantástica e a educação ao tratar os temas e responder aos ouvintes é inédita nos podcasts brasileiros. Recomendo a todos. Olha só. Nossa, muito obrigado, Wellington. Sabe, Vinícius, claro, fala. Deixa eu comentar rapidinho isso. Eu fico feliz que ele tenha notado isso, pelo menos da minha parte, e eu acho que a gente pensa mais ou menos assim, né? Que é a forma como a gente deve tratar as pessoas, né? Eu sempre trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Então eu tento, na medida do possível, sempre que possível, né? Em aulas, enfim, na nossa atividade profissional, sempre realmente tratar as pessoas bem. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem, inclusive aqui com esses microfones, né? Exatamente. Então, que bom que ele notou e enfim, é algo que eu pelo menos tento, e sei que tu também, né, Vinícius, mas algo que eu tento fazer, tento como sim. Filosofia de vida, tratar as pessoas bem. Sim, sem dúvida nenhuma. E ainda mais no podcast, né? A gente produz esse conteúdo aqui esperando que a gente tenha ouvintes, né? A gente tem que ter um respeito. Tratar mal o teu ouvinte não é uma ideia muito boa. É. Então, muitíssimo obrigado, Wellington. Eu não sei se a gente merece todos os teus elogios, mas muito obrigado por eles e pela tua avaliação. E por último, o nome do usuário é Lucas Oso de Ouro. Ele escreveu assim: olá, Guilherme e Vinícius. Aqui é Lucas John, 30 anos, Porto Alegre, analista de sistemas. avaliando com 5 estrelas através da conta do meu irmão, Ricard John. Abraços. Valeu, Lucas. Um grande abraço para ti. Um abraço pro teu irmão também, que cedeu tua conta. Que cedeu a conta. Ou ele invadiu a conta do irmão. Não, que... ele não faria isso. Não sei, hein, cara. Mas, de qualquer modo, tendo invadido a conta dele ou tendo acessado de forma autorizada, obrigado pela tua avaliação. Certo. E convidamos, né, os nossos ouvintes que utilizam o iTunes a nos avaliar lá no iTunes, né? Nos avaliem lá, de preferência com 5 estrelas, se vocês acharem que o Segurança Legal merece. E, se possível, né, fazer um pouquinho mais, deixam lá um recado pra gente, uma crítica, uma sugestão, que a gente sempre escuta os nossos ouvintes, e o podcast ele chegou no ponto que ele tá hoje em termos de qualidade de áudio e de produção por causa de um ouvinte. Né, que nos mandou um e-mail longo lá no começo, né, com várias dicas, com várias sugestões de melhora. Samuel, várias dicas para a gente melhorar. E a gente conseguiu melhorar justamente, entre outras razões, por causa dessa informação dele. E, obviamente, uma boa avaliação lá no iTunes ajuda a divulgar o podcast dentro do iTunes. Então, certo. Muitíssimo obrigado aos nossos 4 ouvintes aí que se comunicaram com a gente via iTunes. Legal, legal. Fora dessa plataforma, então, Vinícius, temos diversas mensagens. A primeira vem aqui do Christian Moraes, que mandou para nós a questão da notícia envolvendo a invasão do exército brasileiro. E nós vamos tratar sobre esse assunto logo mais, né? E agradecemos aí ao Christian pela sugestão dessa notícia. A outra mensagem aqui, Vinícius, na verdade ela veio pelo Twitter. O Aragorn, né, o arroba Aragorn, ele trouxe o caso de um aplicativo, de um novo, eu confesso que não conhecia, não sei se é tão novo assim, mas de um aplicativo de finanças pessoais, o chamado Guia de Bolso. E ele chamou atenção para o fato de que esse aplicativo recolhe as credenciais de acesso ao banco para recolher as informações bancárias, enfim, formar ali um perfil financeiro e fornecer as informações, agregar informações, mostrar quanto você gasta nisso ou naquilo, criar um perfil financeiro para ajudar o usuário. E eu confesso que nós ficamos até um tanto quanto surpresos, né, Vinícius? Eu sei que existem outros aplicativos dessa natureza, mas eu fiquei bastante surpreso pelo tamanho dessa iniciativa, né? O próprio Aragorn colocou aqui que é um aplicativo que já tem mais de 1 milhão de pessoas e já recebeu mais de 22 milhões em investimento, né? E é um aplicativo gratuito, né, Vinícius? É um aplicativo gratuito. Na verdade, tá, o nome é Guia Bolso, né? Não tem o D, não é Guia de Bolso, é Guia Bolso. Ah, é Guia Bolso. Guia Bolso. Tá. O D foi por minha conta aqui. É, assim, ó, a gente tem que... O que preocupa, analisando assim superficialmente, que a gente leu a notícia, a gente leu o contato, o teu contato, e aí... Do Aragorn, e assim, a gente deu uma analisada, mas a gente não chegou a pegar a aplicação e testar a aplicação e dar uma olhada no que tem dentro dela. Mas, a priori, a gente tem sempre um problema com esse esquema de compartilhamento de credenciais. Certo. Principalmente quando diz respeito a compartilhamento de credenciais bancárias. Porque todos os bancos deixam bem claro que você não deve compartilhar a sua senha, seus dados de acesso a contas, né? Com terceiros. E até mesmo você pode ser responsabilizado, e já aconteceu, né, Guilherme? Do direito, na justiça, a gente encontra processo nesse sentido, em que o usuário foi responsabilizado por uma perda financeira e, portanto, ele não foi reembolsado pelo banco por ele ter compartilhado credenciais ou, algumas vezes, por ele não ter nenhum antivírus instalado no seu computador. Em geral, o que acontece, né, é... algo chamado culpa exclusiva da vítima, ou culpa exclusiva do consumidor, né, que é quando o fato ocorre em função de um ato, só em função de um ato do próprio consumidor por si só, né? Então, a jurisprudência tem reconhecido que quando o consumidor descumpre as orientações de segurança do banco, e aí há também compartilhamento de credenciais e até mesmo uso de redes abertas, lan houses e computadores de shoppings, enfim, que os bancos orientam para que não se utilize, Quando as pessoas descumprem essas orientações e sofrem algum dano, os tribunais têm entendido, na sua grande maioria, de que se trata de culpa exclusiva e elas, como você mesmo muito bem colocou, não receberiam de volta os eventuais valores desviados. Isso realmente é preocupante, né? Então olhando-se superficialmente, repito, né? A gente tem um primeiro problema aí que é compartilhamento de credenciais. Né? Por mais que se diga, mas a credencial fica... talvez não seja enviada lá para os servidores da Guia Bolso, tá? Eu não verifiquei isso. E eles não dizem se transmitem ou não, eu não encontrei ainda documentação sobre isso. Mesmo que fique só no seu aparelho, você está colocando a conta, a senha do banco, ou seja, suas credenciais de acesso, você está informando para um terceiro através de um aplicativo. Se o terceiro transmite isso para fora ou não do seu celular, é uma opção que ele tem, que ele pode escolher de fazer a hora que bem entender. Né? Só atualizar o aplicativo ou só acionar alguma coisa no aplicativo e o aplicativo vai enviar os dados. Então, eu vejo um risco nesse sentido. O outro ponto, e acho que acaba aí essa nossa análise superficial, a gente vai ter que olhar com mais tempo esse aplicativo, é aquela velha questão, né? Se é de graça, quem é o cliente? E aí você pode dar uma pesquisada no site lá deles e na política de privacidade, dar uma lida lá. O Guilherme deu uma olhada por cima também, mas por isso que a gente não vai comentar ainda, porque tem que olhar com mais cuidado, né? Mas você vai ver que basicamente essas informações vão ser coletadas, ainda que de forma anônima, a priori. Em alguns casos anônima, né? Mas eles fazem uma série de reservas ali sobre isso também. Assim, então, o aplicativo é gratuito, mas obviamente não é uma obra de caridade. Então claro, tem que se olhar assim com certo cuidado. Eu achei o aplicativo bem interessante, tá? Achei bem interessante. Mas eu uso um gerenciador financeiro que faz algo parecido com isso aqui, não mobile. Aliás, até tem uma versão mobile. E eu não preciso dar a conta do meu banco para ele ter acesso aos dados. Ou seja, eu posso lá no meu banco gerar, exportar um arquivo, né, num formato específico lá e importar esse arquivo no meu gerenciador financeiro, que não é online, ele fica na minha máquina e ainda fica cifrado, os arquivos ficam cifrados na minha máquina aqui e tal. O que eu acho bom, você pode ficar cifrado também no iPhone, nem pode ficar cifrado, né? Mas o que eu acho interessante aqui é que eu paguei pelo aplicativo, eu comprei o aplicativo, ele não funciona na nuvem, então os meus dados financeiros estão no meu computador. Certo. E não estão sendo utilizados para essa empresa ganhar dinheiro. Ela está ganhando dinheiro porque eu estou pagando ela pelo uso do aplicativo. Eles colocam ainda, mas não se preocupe que só pedimos as credenciais que visualizam os detalhes da sua conta, que não é possível fazer transações financeiras com ela, né? Mas mesmo assim, o sigilo bancário é algo super importante, né? Imagina. Extremamente sensível. Sensível, as informações que você pode conseguir mediante o acesso às informações financeiras de uma pessoa, né? É você ir mais fundo ainda nessa granularidade de hábitos de compra. E são hábitos acuradíssimos, né? Sabe onde comprou, quando comprou, o horário, a frequência com que compra, né? Então, isso, imagina vinculando isso com dados de outras, de redes sociais e tal, o perfil que se tira das pessoas. Mas enfim, vamos parar por aqui, né? É um assunto bom e vamos ficar atentos aí pro desenrolado, o uso, né? De como vai funcionar. Numa dessas a gente investe um pouco mais de tempo aqui, dá uma... Pode ser. Dá uma olhada com mais cuidado. Mas muitíssimo obrigado, Aragorn. E o Aragorn citou nós, né, da Segurança Legal, o Assolini e o Diego Aranha também. Até o Diego Aranha respondeu ali pra ele e tal. Foi um tema bem interessante mesmo. O próximo ouvinte é o Samir Abdor. Ele diz o seguinte: boa tarde, pessoal, acompanho o trabalho de vocês há um tempo e gostaria de sugerir um tema. Hoje vi a notícia de mais um caso de racismo através das redes sociais, dessa vez a vítima foi a atriz Thaís Araújo. Há pouco tempo tivemos tweets com conteúdo pedófilo contra uma participante do Masterchef Júnior. Diante desses e outros inúmeros exemplos, gostaria de sugerir um podcast para falar até que ponto é possível se esconder atrás do computador sem que essas pessoas sejam pegas e levadas à justiça. Como age e quais recursos a polícia utiliza para descobrir as pessoas por trás desses perfis? Em quais pontos o Marco Civil colabora para esse problema, para que esse problema seja minimizado, quais as possíveis penas aplicadas nesses casos, enfim, esses são só alguns tópicos que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Samir, sim, é um bom tema até para um episódio, nós anotamos aqui as tuas perguntas e a tua sugestão para, quem sabe, no futuro próximo a gente trazer à tona esse tema, mas é bem interessante. Dá para explorar bastante, sim. Dá, sim. Só essas perguntas dele já dá. Já dá um episódio. Já dá um episódio. Dá para falar sobre os tipos penais. Né? Só a questão de diferença entre racismo e injúria racial, né? Que existiriam diferenças aí com crime. São crimes diferentes, com penas diferentes, que envolvem ações diferentes. Só aí já, né? já seria bem interessante. A diferença entre pornografia infantil e pedofilia também, que é algo que muitas vezes as pessoas confundem, mas enfim. Obrigado, Samir, continue conosco. O próximo, Vinícius, é o Leonardo Paiva, do Rio de Janeiro, que diz: caros, ainda nem ouvi o cast de hoje, mas acredito que foi excelente somente pelo que li na sinopse do episódio. Enfim, gostaria de solicitar uma pauta sobre segurança em sistemas de automação residencial. E falando em automação residencial, tenho uma dúvida. Automação residencial faz parte do que chamamos de internet das coisas, correto? Eu diria que sim. Parece que sim, né? Sim. Sim. É que enquanto a gente falava de automação residencial de uma maneira limitada, quase assim, automação residencial anos 80, sabe, mano? Anos 80, 90, a gente até não estaria falando internet das coisas, mas hoje em dia, quando a gente fala em automação residencial, a gente está falando essencialmente de controlar uma casa através de tablets, de telefone, ou seja, juntar essa questão mobile com o controle de uma residência, né? Uhum. E até mesmo a conexão, e obviamente a conexão disso tudo à internet, através de sistemas na nuvem e tal. É o que, por exemplo, acontece, a gente até citou numa palestra que a gente deu lá na Procergs, na Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, e a gente citou lá o caso de um ar-condicionado que você liga o ar-condicionado, coloca uma interface USB nele lá, ele tem Wi-Fi, se conecta na sua rede sem fio, e aí ele liga para casa, ou seja, ele conecta num servidor do fabricante, e quer você queira, quer você não queira, a opção que você tem é de utilizar ou não via internet o seu ar-condicionado. Uhum. Mas mesmo quem usar esse ar-condicionado, como é que é o nome? Midair? Agora não lembro o nome da... Midair. Quem tiver um ar-condicionado desses com uma interface dessas, já aviso, mesmo que você não queira usar via internet, crie uma conta e adicione um ar-condicionado na sua conta, senão outro pode fazer por você. Aí pode controlar o seu ar-condicionado. Então, assim, o ar-condicionado é um equipamento que a gente usa, né? Claro, também no escritório e tal, mas nas residências, né? É uma coisa bastante comum. E a gente passa a controlar ele via internet, as cortinas via internet e fluxo de gás a gente controla também. Daí acaba colocando todos esses controles numa interface única para fazer esse gerenciamento. Uhum. Então, sim, isso entra em internet das coisas. Né? Câmeras de vigilância interna, bases eletrônicas, Smart TV Vai. Acho que o exemplo máximo que a gente usou na palestra também são os termostatos, né? Que o Google comprou uma empresa, enfim, de termostatos. A ideia seria vir colocar isso via automação residencial, você pode verificar pela internet, recolhe dados das pessoas, recolhe dados sobre a rotina das pessoas. Então, sim, é um ponto de preocupação na minha parte, mais até a questão da privacidade também, né? Que envolve toda a internet das coisas e automação residencial. Você sabe, você tem condições de saber completamente a rotina das pessoas, né? De uma forma bem intensa. Mas assim, acho que temos mais um... O bom é que vai facilitando essas recomendações dos nossos ouvintes, nos ajudam bastante a planejar as pautas. Porque às vezes a gente fica assim, vamos gravar sobre o quê e tal, a gente fica quebrando a cabeça para procurar um assunto que a gente acha interessante. Mas esse assunto aqui é bastante interessante. Acho que vamos gravar um episódio sobre segurança e sistemas de automação residencial, sim. Só nos deu um pouquinho de tempo, que a gente está terminando o ano agora, né? A gente já está com a pauta cheia até o final do ano. E para o ano que vem a gente tem que se organizar para trabalhar aí com esse tema. Então nos dê algum tempinho aí, mas vai sair. Fica tranquilo. Obrigado, Leonardo, pela recomendação de um ótimo tema para a gente gravar. Ótimo. Obrigado. O próximo é o Ricardo Berlim Fonseca, que deixou um comentário lá no episódio 87, Crianças na Internet. Diz ele: Parabéns a mais um excelente episódio. Indiquei-o a todos os meus amigos que também são pais e torço para que ouçam. Atualmente, minha filha tem 2 anos e desde já penso como vou educá-la para essa nova realidade de sempre conectado. Ainda no assunto do episódio, tomo a liberdade de citar um caso recente na cidade onde moro, onde uma criança da cidade satélite de Candangolândia, Distrito Federal, fugiu de casa descobrindo-se depois que a criança havia sido aliciada por um traficante preso em Paranaguá, no Paraná. Por sorte, a criança foi encontrada em Patrocínio, em Minas. Interessante é que a criança foi aliciada e encontrada graças à mesma rede social. Segue abaixo o link para a notícia que estará no show notes para quem tiver mais interesse. Mas é um caso bem curioso, enfim, dos locais, né, das distâncias envolvidas, sim, aí, tudo sim. Isso pela rede social. Tem que ter cuidado também, mas a gente tem que, por outro lado, e aí falando também, né, a questão do medo, né? Quando a gente envolve segurança infantil, segurança de crianças, até o próprio Bruce Schneier tem um... A gente traduziu esse artigo do Bruce Schneier, eu acho, né, Vinícius? Que ele fala sobre as crianças que são roubadas de dentro dos hospitais, né? Então tem um pouco de medo, às vezes, é algo que causa muito medo nas pessoas. É algo que deve contar com a atenção dos pais, mas essas situações, elas são, de certa forma, raras, assim. Não ocorrem com tanta frequência assim, né? Então, sim, tanto que esse aqui é um caso. É um caso extremo aqui que o Ricardo cita, né? Claro que há tantas outras situações de crianças e jovens que acabam indo se encontrar ou fugir com pessoas que elas. Claro. Que elas conversaram via rede social e tal. Mas conforme a gente colocou lá no episódio que o. No episódio 87, né, que o Ricardo Belin comenta, a essência disso tudo aí é a questão de bom senso e educação, né? Ou seja, tem que... Sim. Ou a gente educa, e ele tem uma filha de 2 anos, ou a gente se preocupa com a educação desde o início, a gente procura entender como é que funcionam essas mídias, né? Como é que funcionam essas redes, entender o que elas são, isso é muito importante, entender o que são essas redes sociais, né? Entender qual é o negócio que está ali envolvido por trás. E entender como é que funciona a tecnologia é um dever dos pais, né? Sim. Para que eles consigam melhor, tenham condições, de fato, de orientar os seus filhos. Então, nada substitui a orientação, nenhum controle que o Facebook possa querer colocar lá para controlar a idade de quem entra lá dentro, ou controlar perfis falsos, ou como alguns dos nossos congressistas aí querem colocar, exigir CPF para fazer cadastro no Facebook, ou coisa assim, para evitar que menores entrem, embora menor tenha CPF, né? Evitar que menores entrem, e isso tudo não vai adiantar nada, né? Se não houver uma orientação, uma educação nesse sentido. Eu acho que, em geral, a gente... Eu retiro isso em geral, tá? Porque eu não fiz nenhuma pesquisa para procurar isso. Mas do contato que eu tenho tido com os adolescentes, em escolas, das palestras que eu tenho feito, e alguns contatos com os pais, assim... os pais têm falhado nessa busca por querer entender a tecnologia. Eles, isso aí é coisa que eu não entendo, não é comigo, não sei o quê, ou seja, e depois reclamam do que acontece com os filhos, do que os filhos estão fazendo na internet. E as escolas, o pessoal está meio estão procurando soluções para isso, sabe? Estão correndo atrás, mas a solução está muito focada em tentar dizer para o jovem: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça, sabe? E não primeiro no esclarecimento dos pais, para que haja essa questão da educação desde casa, para o uso dessas mídias, e educação em geral também, né? Fecha os parênteses aqui. E também para que se consiga explicar para as crianças o que é que elas estão utilizando, e não só para dizer uma lista de coisas: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. A gente sabe muito bem como é que funciona isso. A gente já passou por essa fase aí na vida. Nós vimos a questão da impetuosidade do jovem, mas esse tipo de ameaça, aliciamento de jovens, de crianças, ele ocorre tanto dentro quanto fora da internet, né? Sim. Quando a gente era criança, nós já recebíamos uma série de orientações dos pais. Eu me lembro das minhas, algo do tipo: não aceite balas de pessoas. Hoje o traficante tá na esquina, né, cara? É, mas assim, não é algo que a internet inventou. Talvez ela facilite algumas interações, talvez ela aproxime pessoas mal intencionadas, né? A internet despersonaliza, aquela velha história na internet em quem você sabe, ninguém sabe que você é um cachorro, né? Ou seja, ninguém sabe quem está do outro lado. Então essa despersonalização pode facilitar. Mas tem muito medo aí também, né? As pessoas reagem de uma forma, às vezes, exagerada nessas condições. Tem que agir, sim, de forma ponderada, eu diria, né? E não cair muito para essa questão do medo também, muito forte, porque senão pode prejudicar, né? Isso, deixa eu corrigir uma coisa. Eu falei o traficante está na esquina, mas atualmente não. O traficante está dentro da escola. Infelizmente, bem, essa é a realidade. Certo. Obrigado, Ricardo Berlim. E o último aqui, Vinícius, é do professor Tadeu Ferreira de Oliveira. Olha que e-mail interessante. Olá, Guilherme e Vinícius. Parabéns pelo conteúdo sempre muito pertinente e coerente. Sou professor de redes no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Já recomendei, e recomendo sem medo de imprecisões, seu podcast para alguns alunos que se interessam pelo tema. Olha só, não é o... Tem o Alex lá, que é de lá? Pois é, eu acho que eles são, sim, são conhecidos, trabalham juntos aí também desse mesmo Instituto Federal que nós encontramos lá em Brasília, numa reunião dos institutos federais, né? Então, acredito que devem ser colegas aí, esses... Já vamos aproveitar, então, e mandar um abraço pro nosso amigo Alex Fortunato. Isso. E obrigado pela indicação do podcast, foi ele que indicou. Pois é. Olha só, o professor Tadeu continua dizendo o seguinte: meu comentário é sobre o Let's Encrypt, que vocês já haviam comentado em algum outro episódio. Em agosto de 2015, eles haviam definido um cronograma que apontava a disponibilidade agora para 16 de novembro. Porém, a iniciativa está em beta fechado e só deve ser aberto ainda em beta em dezembro. Como vocês veem essa iniciativa de incentivo ao HTTPS? Principalmente, como vocês veem que esses atrasos podem influenciar na confiança depositada nesta CA? E aí, Vinícius? Olha, CA, qualquer coisa envolvendo a autoridade certificadora, é algo extremamente sensível, não é fácil de fazer. Tá? Uhum. Acho que eles poderiam ter, em vez de ter dado uma data, né, em vez de ficar... Eu também estou ansioso por ver o resultado do projeto. Eu estou acompanhando desde que eles lançaram a iniciativa. Né? Uhum. E para mim é uma frustração cada vez que eu entro aqui quando um prazo está vencendo e eles estão jogando para frente. Né? Uhum. Então eu acho que isso é ruim no sentido de... causa uma certa frustração. Né? Mas por outro lado, eu entendo que é algo extremamente sensível, é algo extremamente complicado de fazer, ainda mais nesse modelo que eles querem fazer, né? em que eles querem distribuir gratuitamente certificados digitais, ou seja, acabando com aquela barreira para empresas pequenas, para sites pequenos, ou mesmo para sabe aquelas soluções assim que, ideal seria botar um HTTPS aí, mas a empresa não quer gastar lá 800, 1.000, 2.000, 3.000 reais num certificado digital para botar no servidor. Aí, deixa essa aplicação sem HTTPS mesmo, ou usa um certificado daqueles auto-assinados, né? Uhum. Isso é um grande problema que a gente tem. Então, se uma iniciativa dessa em que a gente tem a distribuição gratuita de certificados digitais, eu diria que algo é um serviço público, entende? É um serviço público que eles prestam. Permitindo que vários aplicativos que são desenvolvidos em startups, aplicativos feitos por desenvolvedores individuais e tal, né, e se beneficiem desse nível de segurança que já está disponível há muito tempo, só que existe uma barreira financeira e muitas vezes que evita que isso seja utilizado. Uhum, então, certo. E pelas empresas envolvidas, tá, pelos sponsors envolvidos no projeto, a gente tem, eu cito alguns deles aqui, pelo menos os que para mim mais representam confiança, né? Uhum. Que é a Mozilla e a EFF, que é a Electronic Frontier Foundation. Essas duas empresas estão envolvidas, e duas instituições estão envolvidas aqui como sponsors do projeto. Eu tenho confiança no projeto, sim, né, por ver essas duas empresas aqui envolvidas, né? Então, vamos ver, vamos esperar que eles não fiquem jogando isso para frente indefinidamente, né? Uhum. Para não nos frustrar ainda mais. E vamos acompanhar o funcionamento exato disso aí, como é que vai se dar, como é que... Alguns problemas talvez vão surgir aí ao longo do uso. Mas assim, é uma iniciativa que deve ser apoiada e a gente tem que esperar o melhor dela, né? Certo. Agora, risco sempre existe, tá? Mas eu confio, mas eu tô confiante na solução deles. Vamos ver o que vai acontecer. Certo. Então, obrigado, professor Tadeu. E Vinícius, falando ainda em professor, agora abri aqui o meu browser e recebi a notícia. Nós nem tínhamos combinado de falar isso, mas podemos falar agora e depois podemos falar depois. Olha que notícia interessante, Vinícius. Vou te surpreender, inclusive. Ai, ai, ai, vamos lá. O MIT, a edição portuguesa do MIT Technology Review, escolheu os 10 inovadores brasileiros com menos de 35 anos. Uhum. E um dos ganhadores foi o nosso professor, o nosso amigo, também professor, Diego Aranha. Opa, que legal, que criou, cara. Olha só, criou uma plataforma para que a sociedade fiscalize o resultado das eleições. Falando sobre verdade. O Você Fiscal. O Você Fiscal, claro. Então, inclusive, a gente gravou um episódio sobre isso, se eu não estou enganado. Exato, exato. Deixa eu só pegar. Nós entrevistamos o Diego Aranha por mais de uma vez aqui, nosso amigo, enfim, um professor espetacular. E a gente parabeniza de público o professor Diego Aranha. E sabe o que é o melhor, além desse reconhecimento do trabalho dele, que é impecável? É um reconhecimento de um professor, de uma pessoa que trabalha extremamente ético. É uma pessoa que mantém os maiores cuidados para lidar com esse assunto. Ele não possui qualquer vinculação política, então ele faz isso pelo amor e pelo apego à ciência que ele tem. E aqueles que desacreditavam e ainda teimam em desacreditar a lisura do trabalho dele, me parece que esse reconhecimento do MIT, que é uma das instituições mais importantes do mundo nessa área, me parece que é um reconhecimento da seriedade do trabalho que o professor Diego Aranha está fazendo. Então, um abraço ao professor Diego Aranha, parabéns, vamos replicar algumas... No próximo episódio vamos falar de novo disso, mas já fica aí, parabéns, nosso amigo professor Diego Aranha. Parabéns, Diego, e só tenho uma coisa a falar para quem fica atacando as pessoas, né? As pessoas são atacadas quando não há argumentos mais. Quando não tem mais argumento, principalmente quando a gente está falando em questão técnica, quando não tem mais argumento técnico, né? O que resta é tentar atacar a pessoa em si. Aí a coisa... O que a gente faz, né? A gente desliga. Eu tive... Põe no gancho. Eu tive junto com o Diego Aranha em um evento esses dias em que eu e ele palestramos nesse mesmo evento, aqui em Porto Alegre, no evento da Masterlex. Professor Rafael Souto, meu amigo também, professor Rafael Souto, e o Diego Aranha, o professor Diego Aranha se saiu muito bem nessa questão da explicação das vulnerabilidades da urna eletrônica. Ele até foi contestado publicamente lá por uma pessoa que estava na plateia, que acredito que era do TRE ou de um TRE ou do TSE. Pelas informações ele conseguiu, que tinha, né? Pelas informações que tinha, pelo que ele disse. Né? Ele não se identificou como uma pessoa do TRE ou do TSE, mas acho que muito provavelmente era, né? E ele, com muita classe e com rigor técnico, ele conseguiu rebater todas as afirmações dessa pessoa. Então, fica mais aí, mais uma vez, os parabéns ao professor Diego Aranha. Ok, Vinícius? Ok. Então, vamos ao nosso tema principal. Vamos agora tocar a nossa vinheta do resumo de notícias com o Fábio Solini. Dessa vez, um resumo de notícias especial, ampliado, em que também nós vamos participar. Então, vamos ao resumo de notícias ampliado. Resumo de notícias com Fábio Solini. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Vinícius, olá, Guilherme, olá, ouvintes. É bom estar aqui de volta, dessa vez com um resumo estendido de notícias. E olha, temos muitas notícias interessantes. Essa semana, especialmente, tem várias coisas aqui. A primeira delas, a Soline, começa com a própria questão dos ransomwares, né? E uma novidade aí para o Linux, né? Exatamente. As três primeiras notícias nós vamos comentar sobre novidades aí com relação a ataques de ransomware. A primeira delas, eu quero falar sobre novos ataques de ransomware focando servidores web rodando Linux. Foi encontrada uma nova peça de ransomware para esses sistemas, pela companhia russa de antivírus Dr. Web. Eles encontraram esta nova praga infectando servidores web Linux pelo mundo. Uma outra companhia descobriu que foram mais de 2 mil sites que foram comprometidos pela praga. A praga, uma vez instalada remotamente no servidor web, ela cifra determinados conteúdos, por exemplo, todo o conteúdo da pasta home, da pasta root, da pasta MySQL. E para se instalar nesses servidores web, essa praga explora uma falha de um software bastante usado para e-commerce chamado Magento. Então, sites que têm um e-commerce, né? Dentro, grande parte deles usam esse software, que é bastante popular, o Magento. Explorando uma falha do Magento, o criminoso consegue acessar o servidor web e cifrar os arquivos desse servidor web Linux. Então, como eu disse, mais de 2 mil sites foram vítimas, e para resgatar, para ter os arquivos de volta, o criminoso pedia um Bitcoin, que atualmente corresponde a 420 dólares. Um Bitcoin. Um Bitcoin, exatamente. Bom, isso é o primeiro ransomware conhecido para sistema Linux, que se tem notícia, né? E ele também cifra arquivos PHP. Enfim, o objetivo é fazer com que o dono do site perca o controle e que pague o resgate para ter os arquivos novamente, para ter os arquivos de volta. Então, esse é o primeiro ataque focado aí para a plataforma Linux. Esse ano tem sido um ano citado aí com relação a ataques de ransomware. Temos visto muitos ataques contra órgãos governamentais, prefeitura. Eu li hoje, há poucos minutos, que uma outra prefeitura aqui no estado de São Paulo foi atacada por ransomware. Os arquivos foram cifrados. Enfim, é algo aí que as empresas, especialmente o governo, tem que tomar cuidado. É muito interessante a gente ver também, né, Soline, que boa parte desses casos de infecção por ransomware faltam cuidados básicos, né? Ou seja, as empresas não usam antivírus, muitas não têm backup, né? Exato. Várias dessas prefeituras aí e empresas que foram infectadas, o pessoal fica lá, que nos invadiram, a gente ficou sem acesso aos nossos dados, não sei o quê. E, no entanto, faltou um certo cuidado aí básico que envolve backup dos dados, né? Se você tem uma rotina de backup adequada, o ransomware vai conseguir criptografar aquilo que está no sistema, né? Agora, o teu backup a priori, se tu fizer ele direitinho, tu vai ter pra de onde restaurar teus dados. Então, eu acho muito, muito interessante prefeituras e outros órgãos se colocarem numa situação que eles não conseguem fazer absolutamente mais nada, né? Inclusive, teve uma notícia, achei, com aquela edição do Fantástico, que até tu participaste. Sim. Né? Seja mostrando o mesmo tipo de problema e algumas semanas antes mostrou o caso de uma prefeitura e mostra lá o técnico responsável pela TI lá da prefeitura e tu vê que é uma coisa meio, digamos assim, meio amadora, assim, né? Uma coisa que não é uma TI tocada direitinho, né? com os cuidados que você deveria ter E o que a gente vê, na maioria dos casos é falta de antivírus, falta e falta de backup. Exato. Quando uma empresa ou um governo vem a público falar que foi vítima de um ataque de ransomware e que não tem a capacidade de se recuperar desse ataque, e trata-se de um atestado público de ineficiência. Exatamente. Faltou backup. Exatamente. É o básico, é o mínimo. Faltou proteção, né? É. Exatamente. De minha parte, eu acho que a grande novidade aí, talvez, principalmente na questão das prefeituras, é que a gente está vendo novos danos, né? A gente começa a ver cada vez mais, para quem ainda não se deu conta disso, que segurança da informação é um assunto realmente sério, né? E ao contrário de empresas que de repente podem deixar de prestar o seu serviço, nós temos prefeituras que passam a deixar de prestar os seus serviços, e no final das contas é o cidadão que é afetado diretamente por uma praga dessas, né? Imagina, serviços essenciais de uma prefeitura ou até mesmo os funcionários públicos que não conseguem receber, são danos bem, bem importantes aí, não acha, Soninho? Sim, sem dúvida. Isso compromete serviços públicos, o funcionamento de uma empresa. E realmente, para esses casos, eu acredito que a empresa ou o governo que é vítima disso vai repensar a sua TI para não ser vítima novamente desse ataque. Mas olha, para esse ransomware Linux especificamente, nós temos uma boa notícia. Uhum. O que não é comum quando a gente fala de ransomware. A companhia de segurança Bitdefender descobriu que as vítimas desse ransomware para Linux, elas podem recuperar os arquivos por uma falha que existe no modo como o ransomware cifra esses arquivos. Uhum. Eles descreveram num blog, explicando os detalhes técnicos dessa praga para servidores Linux, que ela possui essa falha, porque uma vez ativo no servidor, o ransomware usa uma chave simétrica, aliás, uma criptografia simétrica para cifrar os arquivos, uhum. que nós conhecemos por AES, né? Uhum. É uma forma de criptografia que não consome recursos e que tem uma performance muito boa, AES, e a chave usada para cifrar esses arquivos, ele cifra a chave com uma criptografia assimétrica, que é a RSA, né? Uhum. E essa chave, ela tem um par privado e um par público, então o par privado ele envia para o servidor de controle e comando, que vai permitir ao criminoso depois mandar o comando ou mandar o programa para desencriptar os arquivos depois de receber o pagamento. Uhum. A Bitdefender descobriu que esse ransomware específico para Linux, ele possui uma falha na implementação da criptografia AES. Vejam vocês, os criadores de vírus também possuem falhas, porque um código malicioso é um software e, como nós sabemos, todo software tem falhas, uhum. né? Eles descobriram, então, que na hora de aplicar a criptografia AES, o ransomware se valia de uma função para gerar uma chave randômica, né? E essa função, chamada de libcrand, ela usa o timestamp, né? Sim. O dia e a hora lá no momento que o arquivo é cifrado, e essa informação pode ser facilmente obtida, né? Uhum. E com isso você consegue decifrar os arquivos. Então a Bitdefender disponibilizou a ferramenta para decifrar os arquivos para quem foi vítima desse ataque. Esse tipo de notícia não é muito comum quando a gente fala de ransomware, né? Mas então, para quem foi vítima desse ataque, fica aí a dica para a pessoa poder recuperar os seus arquivos. E fica aí, sim, também a dica para quem resolve implementar criptografia no seu software. E eu não estou falando agora para quem faz ransomware. Estou falando para desenvolvedores legítimos de software, digamos assim, que deve ser... Essa criptografia não é simplesmente uma questão de usar algoritmos, né? A forma como você emprega algoritmo é extremamente importante. E nesse caso aí foi um erro básico, né? O cara usou uma função geradora de pseudo-randômicos, que a gente chama, né? Exato. Que a partir de uma semente, ele gera sempre a mesma sequência de números randômicos. Por isso que é pseudo-randômico, né? Você consegue uhum. repetir a sequência. Uhum. Só que uma vez que eles usaram, que nem o Assininho colocou no site da Bitdefender, eles usaram o timestamp do Linux, que é um número de segundos desde janeiro de 1970. Exato. Aí você tendo mais ou menos uma ideia do momento que aconteceu o problema, e você consegue pelo horário de alteração dos arquivos, né? Você pode ir testando chaves, pega um dos arquivos e vai testando chaves com todos aqueles timestamps válidos naquele período de tempo ali. Seria um por segundo, né, que você teria que testar. E não é difícil você testar isso, não é uma coisa lenta você testar isso com um arquivo pequeno, tentando decifrar e ver se você consegue algum resultado. Mas tem uma coisa aí que é importante destacar também, o que se conseguiu para abrir esses arquivos não ocorreu em função de algo no Linux, ou em função de o Linux ser mais seguro nesse ponto, se deveu sim apenas a uma falha de implementação do próprio malware, né? Não tem nada a ver com o Linux em si. Eles podem atualizar isso, esse software, fazer o 2.0 lá desse ransomware, e aí ele pode passar a ser imune a essa defesa, né? Sim, esse erro aí do... foi cometido na programação desse ransomware, é algo já antigo, tá? Isso aí, a Netscape, na época da Netscape, se alguém lembra da Netscape ainda? Sim. A Netscape cometeu esse erro ao implementar o SSL há muitos anos atrás. Então, o grande problema da criptografia não é só o algoritmo ser bom, é o que a gente chama de gerenciamento de chaves, né? Ou seja, desde a geração da chave, né, tem que ser adequada, ser feita da forma correta, até quando há o caso, o armazenamento ou transmissão dessa chave. Então, a gente tem vários problemas envolvidos aqui na criptografia. Não é só pegar um algoritmo bonitinho e jogar lá dentro. Exato. E quando ocorre uma falha, quando nós temos uma família de ransomware com uma falha, e tal falha pode ser usada para decifrar os arquivos, essa informação vale ouro para as companhias de segurança. E geralmente ela não é tornada pública, né? Por quê? Porque o desenvolvedor da praga vai lançar uma versão 2.0 corrigida, sabemos disso. Claro, sem dúvida. Por outro lado, quando nós tornamos público, você permite com que as vítimas decifrem os arquivos. Então, para esse caso, achou-se por bem divulgar, né, que havia uma falha e ajudar as vítimas. Agora, há casos, senhores, em que a implementação da cifragem, né, da criptografia dos arquivos é tão mal feita que é impossível decifrar os arquivos já cifrados. A nossa terceira e última notícia aqui sobre ransomware, pesquisadores da Bleeping Computer, que é um site americano, eles descobriiram uma versão do PowerWorm, que é uma das diversas versões aí de um ransomware, e eles descobriram que esse ransomware ele é mal programado, de tal forma que a chave AES usada na criptografia, ela é descartada durante o processo, impedindo as vítimas de recuperar os arquivos, mesmo pagando. Que maldade, né? Que maldade desses desenvolvedores. Literalmente fecha e joga a chave fora. Exatamente. E as vítimas, mesmo pagando, elas não vão ter os arquivos de volta. Por isso, nós recomendamos às vítimas para que não paguem, para que não incentivem o criminoso a continuar praticando tais atos. E também para evitar situações como essa, onde você pode pagar o resgate e não ter os seus arquivos de volta. Lembrando que os links para as notícias detalhadas aí, para os maiores detalhes quanto a essas notícias, nós vamos, como sempre, deixar lá no show notes. Certo. E vou dar uma dica, que não sei se ela vale ouro tanto quanto a chave de decifragem, né? Mas sim, uma dica para se recuperar pelo menos parte desses arquivos quando você é atacado por um ransomware é o seguinte: vários desses ransomwares, eles criam um arquivo cifrado. O que eles vão fazer? Eles vão ler o arquivo atual do disco e vão gerar um novo arquivo cifrado. Nesse processo, eles apagam o arquivo original. O arquivo original, claro que ele pode, o espaço que ele ocupava no disco pode ter sido ocupado por um novo arquivo cifrado que o próprio ransomware gerou. Mas, principalmente em discos grandes, como a gente tem hoje, né? A gente tem HDs bem grandes, 1 TB, 2 TB e assim vai. A chance dos dados dos arquivos apagados estarem lá ainda para serem recuperados é bem razoável. Sim. Então, o que dá para fazer é o seguinte: se você perceber que você foi vítima de um ransomware e você não tem backup, então primeiro anota no papel criar rotina de backup para não esquecer mais. E segundo, pare imediatamente de usar o computador, desligue o computador, e aí você pode tentar fazer uma rotina aí de busca de arquivos deletados. Aí talvez você consiga recuperar alguma parte, aí depende da sorte, né? Você pode conseguir maior parte dos arquivos, ou alguns arquivos importantes, alguma coisa assim, você consegue trazer de volta. Exatamente, Vinícius. Nós temos uma ferramenta para esse uso. Em casos de vítimas, nós conseguimos uma taxa de recuperação de até 65%, justamente por essa falha de implementação, porque é possível recuperar o arquivo deletado, né, que foi cifrado pela praga. Mas olha, os desenvolvedores de ransomware sabem disso, e nós já encontramos diversas versões de ransomware usando um aplicativo pequenininho da CIS interna chamado S-Delete. Ele é um aplicativo que ele é usado para fazer o que nós chamamos de zero fill em HDs, né? E ele pode, então, deletar um arquivo totalmente do disco rígido, né? Tornando impossível recuperá-lo. Então, os desenvolvedores de ransomware sabem disso. Eu disse que essa seria a última notícia sobre ransomware, mas não, eu tenho mais uma. E essa é muito interessante, porque nós estamos falando de ransomware para Linux. Vamos falar agora de ransomware para Mac. Porque não são só os usuários de Windows isso não existe. Isso não existe. tá bom. Ransomware para Mac não existe, não. Não existe, cara. O Mac é 100% seguro, cara. Não tem isso. Vou parar de gravar aqui mesmo. Pois é. E essa notícia é interessante porque tem um pesquisador de segurança brasileiro envolvido, Rafael Salema Marques. Ele desenvolveu um POC, que é uma prova de conceito, de um ransomware para Mac. Ele deu o nome de Maboia ao ransomware. Esse ransomware totalmente funcional, que pode cifrar o conteúdo de uma pasta específica em sistemas rodando OS X. Enviar essa chave de criptografia para um servidor de comando e controle. Num blog publicado pela Symantec, eles detalharam o funcionamento da praga. O próprio Rafael publicou em seu blog, publicou um vídeo no YouTube detalhando o funcionamento da praga. A praga é 100% funcional e por isso ela foi nomeada como o primeiro ransomware que afeta macOS, que afeta os computadores da Apple. Legal, bacana. Fica ali no show notes também. Tem o um vídeo ali naquele link, Soline? Sim, tem um link. Nós vamos disponibilizar para os ouvintes que querem ver o vídeo depois. E olha, então é importante a gente, concluindo, fechando a história do ransomware, é muito importante que os usuários, seja de Windows, seja Linux ou seja Mac, tenham políticas de backup, tenham políticas para lidar com esse tipo de ataque, porque pode afetar qualquer plataforma, como nós vimos aí nas notícias que nós acabamos de comentar, seja Linux, seja Mac, seja Windows, esses sistemas já são alvo de ataques constantes de ransomware. Certo, ótimo. O outro tema, Soline, tem a ver com a internet das coisas, algo que tem chamado bastante atenção aí dos pesquisadores, enfim, das pessoas que gostam do futuro da segurança e do futuro da tecnologia, e parece que algumas cafeteiras né, tiveram alguns problemas aí, né? Pois é, vejam só, a tão falada internet das coisas, né, e a mania dos fabricantes aí de conectar tudo à internet, com novos recursos. Hoje nós temos até cafeteiras conectadas à internet que podem ser controladas através de um aplicativo móvel, né? Qual a possibilidade disso dar errado? Todas. Exatamente. E colegas que trabalham comigo na Kaspersky fizeram essa pesquisa, onde eles descobriram 4 dispositivos conectados à internet, que pertencem à categoria de internet das coisas, né? Que são controlados através de um aplicativo móvel, eles podem ser comprometidos a tal ponto de revelar qual é a senha do Wi-Fi da rede onde o dispositivo está conectado. Eles fizeram essa pesquisa, inclusive, com uma cafeteira elétrica que se conecta à internet, que oferece essa possibilidade de controle. Eles descobriram que essas falhas, então, diversas falhas, entre elas, essa que expõe totalmente a rede Wi-Fi onde o dispositivo está conectado e que permite a descoberta da senha da rede. Né? Eles também pesquisaram outros dispositivos, como uma TV inteligente, o Google Chromecast, que é um dispositivo que a gente coloca em TVs não inteligentes, para que fiquem inteligentes, né? Uma câmera IP, que é bastante comum, empresas, até mesmo pessoas, têm uma câmera que envia suas imagens coletadas para a internet, né? E a cafeteira. Para os 4 dispositivos foram encontrados falhas de segurança, né? Isso demonstra que os fabricantes de tais dispositivos não estão preocupados com a segurança em primeiro lugar, mas sim com as funcionalidades dos produtos. E também, até ali, né, Soline, porque a utilidade de você comandar uma cafeteira pela internet quando você está fora de casa, sei lá, né? Tá, você pode disparar lá a sua rotina de café quando você está chegando, para chegar e tomar o café quentinho, mas Eu acho que muito dessa onda de internet das coisas acaba criando certas necessidades absolutamente, enfim, inúteis. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, sim, eu concordo. Na verdade, eu acho que tais dispositivos todos conectados apenas aumentam a possibilidade de você sofrer um ataque, né? É. As chances de um criminoso usar esses dispositivos para, imagine, comprometer uma empresa, por exemplo, e a partir do dispositivo conectado obter acesso à rede de computadores da empresa, a rede Wi-Fi, por exemplo, é bastante grande. Então, isso só aumenta o seu perímetro, né, de coisas conectadas que tem que ser administradas e aumenta a exposição da sua rede e coisas que podem ser atacadas. E esse tipo de iniciativa da internet das coisas, né, de tentar colocar tudo conectado à rede, ele tá fadado ao fracasso, né, no modelo que está sendo feito, porque da forma como as empresas estão produzindo as coisas, você vai ter que ter um celular, né, com não sei quantos gigas de memória só para ter os aplicativos de todas as coisas que você tem. Ou seja, cada coisa diferente tem um aplicativo diferente. Então, exatamente. Você tem um aplicativo para cafeteiro, você tem um aplicativo para bola de basquete, um aplicativo, né, para o ar-condicionado, que a gente estava vendo um esses dias que liga na internet também, pro que cuida o nível do botijão de gás e assim por diante. Então, se você começar a comprar coisas que você conecta à internet, você tem um aplicativo que você tem que instalar no telefone e tal, vá se preparando. Você vai ter um telefone cheio de aplicativos, porque não tem, uma forma inteligente que integre, né, as suas coisas. O que você tem é um monte de soluções aí que algumas merecem tranquilamente o título de gambiarra, para você controlar via celular, umas coisas meio inúteis, assim, umas coisas meio sem sentido, umas necessidades assim que não tem pé nem cabeça, né, como a gente diz. Sem entrar em toda a questão de recolhimento de dados, no fato de serem sensores, né, de aplicativos recolhendo dados em relação à rotina das pessoas, é um novo mundo aí que se abre para a insegurança, né? Sem dúvida. Assuline, parece que o exército essa semana tá bem complicada, né? Parece que o exército também sofreu aí uma invasão bem importante, né? Sim, o exército foi vítima de um ataque aos seus servidores e o resultado do ataque foi com que dados que estavam armazenados nesses servidores, como por exemplo CPF de militares, fossem expostos. Então eles invadiram entre domingo e segunda-feira, dia 8 e dia 9, esses servidores do exército foram invadidos e cerca de dados de 800 militares foram vazados. Segundo quem fez o ataque, né, isso foi exposto num pastebin público, né, a motivação do ataque foi o fato de o exército ter agido incorretamente numa competição chamada de Capture the Flag, explicando melhor como funciona isso. Você tem hoje conferências de segurança, e essas conferências de segurança oferecem para seus membros o desafio de hackear um servidor, enfim, algum desafio aí voltado na área, que nós chamamos esse tipo de competição de Capture the Flag. Segundo o invasor, o exército usou uma técnica não muito, uma técnica desleal, vamos dizer assim, para ganhar um desses campeonatos aí de Capture the Flag em um evento de segurança ocorrido aqui no Brasil. E tal comportamento deixou a tal comunidade de segurança um pouco... eles não ficaram muito contentes com essa prática e foi o que motivou o ataque aos servidores do exército. Não deixa de ser um incidente sério, porque dados foram vazados. Agora, o pior é que na mensagem o atacante, ele disse que ele implantou 10 backdoors nos servidores do exército e agora ele desafia os membros do exército a encontrarem esses backdoors. Nossa, que problemão. Ai, ai, ai. Sabe que eu li aqui, agora não estou encontrando o link, mas um dos dos organizadores desse evento, veio a público também falar, e é um membro bem atuante aí, bem conhecido da comunidade de segurança, e ele disse que não há evidências que o exército teria feito isso, enfim. Chegaste a ler essa notícia também, Assolino? Sim, eu vi, foi uma declaração do Anderson Ramos. Do Anderson Ramos, exatamente. Exato, ele é o responsável pela organização de um dos eventos onde, segundo a pessoa que fez o ataque, foi a equipe de segurança cibernética do exército usou tal prática, né? Uhum. Mas o Anderson veio a público dizer que não, toda a competição de Capture the Flag foi acompanhada de perto pela organização e eles não encontraram evidências de tal comportamento. Uhum. Mas não para por aí, né? Tem mais problemas. Exato, aí. Não para por aí. Numa reportagem publicada pelo Altieres na sua coluna no G1, ele afirma que esses os hackers, né, os atacantes que fizeram esse ataque ao exército, eles afirmam que o exército tem acesso a uma base de espionagem provida pelas companhias de internet, pelas teles, né? Eles publicaram nesse PSTBIM 3 links que levam direto aos sites da operadora Vivo, TIM e Claro, onde esse atacante ele afirma que o exército tem acesso a esse sistema chamado de Vigia, que é uma suíte de interceptação, né, para provavelmente para grampos autorizados pela justiça. Sim, né? Sim. E ele afirma que existe uma fórmula para ter acesso a esses portais e ele descobriu essa fórmula através dessa invasão aos servidores do Exército. As operadoras, as três operadoras vieram a público dizer que não, que a segurança dos seus sistemas está intocada, mas enfim, fica aí a notícia de que esse invasor teve acesso a esses sistemas. A gente encontra Um pequeno problema aí, o que me incomoda mais, na verdade, é o fato de o exército brasileiro ter a sua infraestrutura invadida por uma motivação simples dessas. Você imagina o que um outro país não faz com a nossa estrutura, né? Quando a gente fala em ciberguerra, quando a gente fala nos recentes problemas aí entre Estados Unidos e China, né? A gente, pelo visto, a gente fica mais... A gente é bem mais vulnerável a esse tipo de ação do que se imagina, porque se a gente... Se motivados por um problema numa competição, de um evento, hackers conseguem invadir um servidor do Exército Brasileiro. O que não consegue um país com pessoas dedicadas para esse tipo de função, de tarefa? A gente sabe que tem, né? O que me preocupa mais, Vinícius, discordo um pouco de ti, respeitosamente, é claro. É que essa questão que o Solini coloca, claro, é uma possibilidade, não, ninguém comprovou isso, né? Mas dessa hipótese, melhor dizendo, do exército ter acesso a sistemas de escutas autorizadas. Porque o sistema não é um problema em si, né? São sistemas conhecidos que são utilizados justamente para permitir que os órgãos de investigação tenham acesso às escutas autorizadas pela justiça. Exato. E até aí, né, Solini, parece que não há nenhuma notícia de que estariam sendo feitas escutas ilegais, até onde eu sei. Exato. Como isso vem de dentro das operadoras, elas só vão promover a escuta por meio de uma ordem judicial, em tese, né, imaginando que tudo funcione bem. Sim. Agora, por que o exército teria acesso a esse sistema? O exército está tendo acesso a escutas autorizadas, escutas mesmo que autorizadas, né? Não me parece que haja relação entre o exército e o judiciário nesse caso. Então, eu fico, a não ser que sejam escutas pedidas pelo exército, enfim, mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que acender uma luz amarela aí para essa questão também. Eu fico um pouco preocupado. Sim, sem dúvida. E como diz o ditado, a fumaça a fogo. Então, é recomendável aí que as operadoras verifiquem os seus acessos a esses sistemas autorizados, como nós sabemos, de grampos, né, autorizados pela justiça, mas é importante que isso seja verificado, não? É. A outra notícia, Solini, envolveu o Thor e um escândalo, na minha opinião, também de proporções bem importantes aí, né? Sim, na proporção de $1 milhão. De $1 milhão, é. Pois é, um dos desenvolvedores e mantenedores da rede Thor, mais especialmente o responsável, né, pelo mantenimento do projeto, Roger Dingledin, ele veio a público, ele deu uma declaração à imprensa de que pesquisadores de segurança da Universidade Americana Carnegie Mellon receberam $1 milhão do FBI para ajudar a criar um sistema de descoberta, né, do perfil real de usuários da rede Tor, o que nós chamamos de vai ser complicado traduzir o termo, né? As pessoas estão anônimas para remover ou para, de alguma forma, descobrir o perfil real da pessoa, né? De anonimização, acredito que seria o termo. Acho que seria, sim. Exato. Então eles descobriram aí o mantenedor do projeto, ele veio a público dizer que eles receberam dinheiro do FBI e eles desenvolveram essa técnica que foi posteriormente usada pelo FBI para desmantelar, né, 17 sites, 17 serviços que estavam instalados dentro da rede Tor, entre eles o famoso Silk Road, né? Um mercado de venda de drogas aí que foi bastante conhecido. Nós sabemos que o mantenedor do Silk Road foi preso e foi condenado a muitos anos de prisão. E para chegar até a real identidade, o FBI usou essa técnica desenvolvida pelos pesquisadores da Carnegie Mellon, e isso possibilitou ao FBI, então, prender as pessoas que estavam por trás desses mercados e dessas atividades ilícitas que estavam hospedados dentro da rede Tor. E tem também aquela história, Soline, de que os pesquisadores da Carnegie Mellon iriam apresentar essa possibilidade, né? No DEFCON. Em uma Black Hat. Ou no Black Hat. Exato. Black Hat ou DEFCON? E aí, eu acho que foi Black Hat, não Black foi? Hat. Bom, mas enfim. Black Hat. Mas o fato é que todo mundo ficou surpreso porque eles cancelaram na última hora. Exato. A apresentação, né? E parece que agora as coisas estão se fechando, né? Tá tudo fazendo sentido agora, né? Exatamente. Agora, a coisa ficou um pouco pior num blog post publicado pelo Bruce Schneier. Ele afirma que o pesquisador que encontrou essa falha inicialmente reportou ela para o CERT-CC, que é um dos CERTs americanos, tá? E o CERT, ao invés de reportar a falha para os desenvolvedores do Tor, eles também enviaram detalhes dessa falha ao FBI, que usou essa falha nas suas investigações, e o Bruce Schneier questiona a confiança que há de você reportar uma falha ao CERT, né, e eles não agirem de maneira legal, né, ou não agirem de maneira idônea, reportando a falha a quem de direito e repassando isso para as autoridades. Que coisa. É o sonho, na verdade é uma briga aí de gato e rato, né, mas a polícia em geral tem essa intenção, e os órgãos de investigação têm essa intenção de manter vulnerabilidades desconhecidas para que eles mesmos explorem, né? Me parece que é a história, é toda a própria questão do Snowden, todas as revelações do Snowden demonstraram isso também, né? Que eles mantinham, que eles compravam vulnerabilidades, toda aquela história do mercado negro de vulnerabilidades. Parece que os estados de forma geral também estão nesse mercado, né? Exatamente. E essa vulnerabilidade, ela ficou exposta por alguns meses, né, foi usada pelo FBI, mas ela foi corrigida pelos desenvolvedores da rede Tor em julho de 2014, mas a história só veio à tona agora. Os ouvintes, depois que quiserem ler mais detalhes, nós vamos deixar o link no show notes para essa notícia interessante. E aos usuários aí que costumam ter acesso à rede Tor, acho que é importante vocês sempre usarem a versão mais nova do software da rede Tor, né? É porque nós sabemos que softwares antigos possuem bugs que podem ser explorados dessa forma. E, enfim, sabemos que softwares possuem falhas, e então você confia cegamente 100% no software para te oferecer privacidade na internet, nem sempre isso ocorre 100% das vezes, né? E aquele velho problema de quando se faz pesquisa, né? A gente tem que ter uma noção do impacto daquilo que a gente está levantando, né? Das coisas que a gente está descobrindo, digamos assim. E se preocupar com a aplicação ética, né? E responsável desses resultados, né? A gente tem até uma pesquisa que estou fazendo com alguns alunos meus aqui na faculdade, e que vai gerar, em breve a gente vai trazer mais detalhes sobre ela, ela tem um potencial de invasão de privacidade bastante grande. Então, há que se ter um cuidado para que isso, por exemplo, não venha a virar um produto, entende? Não venha a virar uma... Pelo menos não pelas mãos pelas nossas mãos, né? Porque esse tipo de pesquisa que atinge a privacidade das pessoas, que coloca em risco, vamos dizer assim, aqueles que dependem, e não estou dizendo... Agora, vai ter gente que vai dizer, como é que tu quer defender criminosos e tal, né? O criminoso é criminoso, ele vai usar sempre os meios que ele tiver à disposição, independente onde eles estejam. Mas a gente sempre tem... Sim. Essas tecnologias de proteção de privacidade, elas não visam o criminoso, ou seja, beneficiar o criminoso, e sim pessoas que moram em lugares em que certas ideias não são muito populares, ou que há um controle do governo com relação ao que você pode acessar na internet ou não, para denúncia de crimes e coisas desse gênero. E quando você desenvolve uma tecnologia que quebra isso, ou seja, você desenvolve uma técnica que quebra isso, e você não avisa ninguém, você está expondo todas as pessoas, né? Está colocando todo mundo em risco, né? Porque você pode dizer, não, é para combater o crime. Ok, quando é utilizado apenas para combater o crime, mas o problema é que não é. E aí a gente começa a ter os problemas. Já visto de novo, né, Guilherme? A gente já falou no episódio passado do Consultas Integradas aqui do Rio Grande do Sul, né? Sistema que serve, a priori, para ajudar a combater o crime, né? Soline, a próxima notícia, na minha opinião, a mais importante e preocupante, porque nos atinge diretamente, é uma nova, não é tão nova assim, mas se passou a comentar mais agora, sobre uma questão de novos tipos de anúncios envolvendo a relação de televisão e telefones celulares, né? Exatamente. Em um artigo publicado no site Ars Technica, foi detalhado esse novo tipo de propaganda, esse novo tipo de anúncio que usa sons inaudíveis ao ser humano, né? É também chamado de beacons, né? Uhum. Esses sons que estão presentes em aplicativos, em TV, telefone, tablets e também em PCs, como uma forma de comunicação aí com os anunciantes, né? É algo que é bastante interessante. Eu vou deixar que vocês comentem um pouco mais. Esse assunto, ele é, para mim, ele é preocupante, porque o que ocorre é o seguinte: existem empresas, e uma das maiores é a Silver Push, que compram espaços nos anúncios de televisão para incluírem esses sons inaudíveis ao ouvido humano, né? Enquanto está sendo apresentado o anúncio na televisão. E o que acontece? Eles também têm acordos com desenvolvedores de aplicativos, e o que ocorre é que o seu telefone celular capta esses sons inaudíveis para o ser humano, mas que estão ocorrendo ali, e passa a vincular, passa a criar um perfil das pessoas que estão assistindo a TV. Então ele vincula as coisas que você assiste à TV a um perfil, e aí passa a integrar e passa ali a apresentar anúncios e recolher dados sobre os perfis das pessoas e por aí vai. Em resumo, eles fizeram apito para cachorro, só que para celular. Para celular, E parece que os cachorros é que não estão gostando do olha que possivelmente isso vai gerar problema. Dependendo da frequência. Pode ser, né? E o que acontece, e o que o mais preocupante é que essas empresas, ou essa empresa especificamente, elas se negam a informar quais são os aplicativos que estão promovendo essa escuta. É uma vigilância, porque o que o aplicativo precisa fazer é ficar ouvindo o tempo inteiro o que ocorre no ambiente, e quando ele capta aquele som ultrassônico, né? Ele passaria a gravar e passaria a enviar informações para, sabe-se lá para onde. Sim, então... é importante só explicar, Guilherme, que o que acontece é que tanto as televisões, os aparelhos de som, os computadores, não é só TV isso, tá? Computador, aparelho de som, rádio, né? Você consegue enviar frequências acima daquelas que a gente consegue escutar, que é em torno de 24 kHz aproximadamente, né? Que a gente consegue escutar, que o ser humano consegue escutar. Então, inclusive, há alguns anos atrás, eu cheguei a fazer um apito desse para cachorro, né? Uhum. Usando o meu computador. Então, eu tinha o meu cachorro, eu queria chamar ele, eu executava um comando no computador. E aí eu gerava aquele tom e eu já tinha treinado ele, que quando ele ouvia aquele tom, ele ganhava alguma coisa. Então ele vinha correndo quando eu disparava aquele tom no computador. E era completamente inaudível. E ao fazer a emissão desse som e ter no celular, ou seja, assim como é possível reproduzir um som numa frequência mais alta do que a gente consegue escutar, os microfones, eles conseguem captar frequências mais altas também. Não tem um, filtro lá no celular. O ideal é que tivesse um filtro, ó. Captura até aqui e para, né? Mas não, ele captura uma banda muito maior do que a gente consegue escutar. E aí você cria um canal alternativo de comunicação entre as suas coisas. Divo, vamos falar que internet das coisas, né? Você cria um canal alternativo de comunicação entre as coisas. E aí, como o software que está no seu celular sabe quem você é, principalmente quando a gente fala em Android, né? Aí a coisa complica mais, porque no Android você instala o software, ele tem acesso a tudo, né? Sim. Pelo menos até vir a nova versão e vamos lá, né? Quantos por cento dos usuários vão atualizar o seu Android antes de comprar um celular novo, né? Então, o aplicativo tem acesso à sua identidade, sabe quem você é. E aí ele identifica a propaganda por um padrão enviado em alta frequência. E aí ele sabe que aquela pessoa assistiu aquela propaganda. E aí eles fazem, e essa sacada dessa empresa que eu já esqueci o nome que tu citou aí... Silverpush. O negócio deles é o retargeting. Então tem o targeting, né, que você faz a propaganda naquele horário ou naquele site, etc. Escolhe o momento ou o lugar ideal para fazer propaganda para atingir o seu alvo, o seu cliente-alvo. E no caso deles, eles pegam o cliente que assistiu aquela propaganda que foi atingido e eles fazem um retargeting, ou seja, eles procuram atingir agora essa mesma pessoa que eles sabem agora quem é por outros meios. Num e-mail, num site, etc. Então daqui a pouco você vai estar assistindo uma propaganda de tênis, talvez. Você ficou lá na frente da TV assistindo uma propaganda de tênis. Você vai entrar no Google ou vai começar a entrar em sites que tem propagandas ou encontrar propaganda de tênis. Entende? É o retargeting que eles têm feito com isso. Vinícius e Assolini, o problema todo é que as pessoas não sabem que isso está acontecendo. Exato. Não há transparência no uso dessas tecnologias e, pior, não há como sair disso. Não, o cliente, se ele quiser, ele não pode fazer um opt-out disso, né? Então, e aí, Assolini, será que precisaremos de aplicativos ou antivírus ou algo, meios de proteção nos celulares para controlar o que o microfone capta? Você acha viável isso? Sim, eu acho viável. É você controlar o acesso aos recursos do sistema por aplicações que não deixam claro o motivo do acesso, né? Eu acho completamente viável tal proteção, já existem para computadores. Hoje nós temos diversos programas que tentam acessar a webcam de um computador, e você pode, através do software, controlar o acesso das aplicações à webcam do seu computador. Então, isso pode ser feito também no controle do microfone. E olha que interessante, senhores, os anunciantes veem futuro nessa empresa. Sim, porque recentemente a Silverpush recebeu um aporte de US$1.250.000 de empresas de investimento, e geralmente essas empresas de investimento elegem tecnologias que eles acreditam que tenham futuro, né? É. Então, e o pior é isso, muita gente não sabe, e não tem como você não aceitar esse tipo de tracking, né? O que é pior, na minha opinião. Percebam que o iOS, ele já oferece esse controle de acesso aos recursos, né? Sim. De poder acessar o microfone, não, você consegue ativar e desativar isso por aplicação. Então, eu até imagino que eles estão fazendo isso, mas não creio que eles estejam conseguindo fazer isso dentro do iOS. A não ser que a pessoa dê acesso ao microfone, aí sim. Pois é, mas é que como a pessoa não sabe não qual sabe, é o acaba dando. Ela, sim. De repente, ela dá, nasce, é verdade. Tem esse aplicativo aqui que ela usa realmente para usar o microfone, né? Sei lá, o WhatsApp. Não sei, digo só o WhatsApp por hipótese. Sim, né? tem Shazam, tem o próprio Google, a pesquisa do Google. Fica então, para terminar esse assunto aqui, fica um relatório da Federal Trade Commission, que já, e aí a diferença entre Estados Unidos e Brasil, né? Muitas vezes nós demoramos, sei lá, décadas para tratar de um assunto aqui, e lá nos Estados Unidos a Federal Trade Commission já está lidando com essa questão desses anúncios e dessas atividades de tracking aí em que não há muita transparência, né? Então, eles relatam que essa empresa não diz quais são os aplicativos, e por uma questão de transparência, de boa-fé, de dever de informação dessa empresa até mesmo, eu acredito que eles deveriam listar quais são os aplicativos que usam isso e talvez permitir até um opt-out. Só um outro detalhe com relação a essa notícia é que o que a gente está vendo aí com essa notícia é o potencial da comunicação entre as coisas. Sim. Sim. Assim, a gente está vendo aí uma artimanha que... eu não encontrei a notícia, tá? Mas há vários anos atrás, acredito eu que já deve fazer quase 10 anos, tá? Eu lembro de ter visto uma prova de conceito de um pesquisador em que ele usava o áudio, as caixas de som de um notebook, né? E o microfone do notebook para se comunicar com outro notebook. Sim. E é exatamente a mesma ideia, usar alta frequência, né, e um microfone, né, para fazer essa comunicação. Sim, então não é algo completamente novo, mas a forma em que foi empregada é nova. Isso é uma artimanha, digamos assim, não é um recurso feito para esse uso, certo? Agora, vocês imaginem as coisas com essas interfaces Wi-Fi, e eu digo Wi-Fi, não estou falando de 802.11, né? Que é o Wi-Fi tradicional aí que a gente usa, mas com as diversas tecnologias de comunicação sem fio específica para as coisas, algumas de curta distância, e que daqui a pouco a gente pensa, não, é isso aqui só para alguns metros, funciona só dentro de casa e tal, mas é o suficiente para as suas coisas começarem a se comunicar diretamente umas com as outras, e daqui a pouco uma coisa que está ligada na internet faz um survey das coisas que você tem dentro da sua casa, dentro da sua empresa, e consegue se comunicar com essas coisas e usar essas coisas como coletores, como sensores, para alimentar um sistema com propaganda, esse tipo de coisa. Assim como eles estão fazendo com a TV. Bom, sobre esse assunto ainda, essa própria notícia que o Ossolini traz fala e toca num malware chamado de Bad BIOS, ou Bad BIOS, que utilizaria essa questão de comunicação via sons para pegar outros computadores, enfim, mas é um negócio bem incipiente ali, até fica a notícia ali no show notes, mas é algo que pessoas mal intencionadas já utilizaram para, enfim, como meio de comunicação. Exato. Bem, Ossolini, temos também aqui a próxima notícia que envolve um artigo de tua autoria bem interessante, né? Exatamente, o artigo chamado Praias, Carnaval e Cybercrime, um panorama do underground brasileiro. Infelizmente o artigo não está em português, nós publicamos ele em espanhol e em inglês. Os ouvintes, depois que quiserem conferir, trata-se de um apanhado geral e bastante profundo do funcionamento do underground, do cybercrime brasileiro, nos últimos 5 anos, de 2010 a 2015. No artigo eu trago muitos detalhes do funcionamento dos grupos cybercriminosos, o sentimento de impunidade bastante comum entre os cybercriminosos brasileiros, ao ponto de nós encontrarmos vídeos no YouTube, perfis em redes sociais, vangloriando, né, onde o cybercriminoso se vangloria da vida e do dinheiro fácil que ele tem. E também o artigo trata de novidades com relação ao desenvolvimento de malware nacional, novas técnicas que estão sendo importadas da Europa e adotadas no malware brasileiro, né? Quais são essas técnicas, eu descrevo no artigo. E também um problema que nós já comentamos numa edição do Segurança Legal, o problema dos data brokers. Uhum. Como os cybercriminosos se valem desses serviços a seu benefício, né? Sim. Eles roubam senhas de acesso às redes dessas empresas de data broker e eles negociam entre eles, ou até mesmo eles copiam essas bases de dados e constroem seus próprios serviços de data broker e os vendem para outros cybercriminosos. O artigo está bem completo. Nós vamos deixar o link lá no show notes para os nossos ouvintes que queiram conferir esses detalhes que nem sempre são públicos, e nós resolvemos torná-los públicos para que os ouvintes vejam a complexidade do cybercrime brasileiro. Olha, Soline, parabéns aí pelo artigo, porque foi de fato um estudo profundo sobre, e até, eu diria, até uma análise sociológica do problema, porque você coloca ali algumas fotos, né, dos criminosos, e aí coloca aqui que eles fazem alarde, né, com seu dinheiro roubado, sua vida luxuosa, que contratam prostitutas durante o carnaval, e é um estudo bem, bem profundo realmente, e diria que para quem quer saber, principalmente de fora, né, mas para aqui dentro do Brasil mesmo, quem quer conhecer de uma forma geral o panorama do cybercrime, olha, é um dos melhores artigos aqui que eu já vi, parabéns mesmo. E deve ter dado um trabalho, hein, Soline? Duas línguas, em espanhol e em inglês ainda, né? Sim, deu trabalho, mas o objetivo final do artigo, nós já conhecemos essa realidade, nós que vivemos aqui no Brasil, sabemos da impunidade, sabemos como ocorrem os ataques, mas um dos objetivos do artigo foi mostrar para quem está fora do Brasil a complexidade do cybercrime brasileiro e a necessidade de companhias de segurança terem profissionais locais para monitorar o que ocorre aqui dentro. Uhum. Infelizmente, isso ainda não ocorre. São poucas as companhias de segurança multinacionais que têm pessoal técnico no Brasil. Geralmente, eles têm escritório de vendas, escritório de marketing, e não contratam profissionais locais para monitorar o que ocorre no cybercrime local. E o Brasil, como a Rússia, como a China, como a Índia, tem uma realidade tão local, tão peculiar, que para entender o que ocorre aqui dentro, você precisa de nativos, você precisa de locais aqui no Brasil, e nem todas as companhias de segurança têm profissionais aqui, o que é uma pena. É o caso do boleto, eu acho que é o maior exemplo, né, Soline? Exatamente. Tem um artigo, e eu sempre cito, às vezes, em palestras e aulas, essa tua referência de que o pessoal lá fora não sabe o que é boleto, né? Não sabe, é verdade. É algo muito específico da nossa realidade. Então nós vamos deixar os artigos lá para que os ouvintes possam ler. E também, claro, caso queiram enviar algum feedback, nós estamos abertos aí a receber o feedback dos ouvintes. Ótimo, ótimo. Parabéns, Soline, um belo artigo, de verdade. Por último, então, parece que quem anda de táxi ou quem pede táxis por aplicativos sofreu aí ou recebeu uma notícia um tanto quanto preocupante. Ou andou pagando a corrida de outros. Na corrida de terceiros. Sim, pois é, uma falha no aplicativo da 99 Táxis permitia fraudar o pagamento usando o perfil de outro cliente ou debitando o valor da corrida num outro perfil de uma outra pessoa. O pesquisador de segurança Igor Rincon, que descobriu a falha, ele conseguiu fazer uma corrida e creditar o valor da corrida de R$ 9,00 no perfil de um amigo, e num blog post que ele publicou no seu blog pessoal, todos os detalhes técnicos da falha, né? Ele notificou a empresa, deu um tempo hábil para que a empresa corrigisse, e a falha realmente foi corrigida, mas ele demonstrou no seu blog os detalhes, onde ele demonstrou essa falha seríssima no aplicativo 99 Táxis, que é bastante popular em algumas regiões do Brasil, especialmente aqui em São Paulo. E ele demonstrou então que aplicativos móveis possuem falhas, né? Eu conversando com pesquisadores que atuam na área, né, mais dedicados a essa área móvel, eles me disseram que Esse tipo de falha que afetou o aplicativo da 99 Táxis é comum em outros aplicativos também. Uhum. E aí, né, o que mais me assusta é que boa parte dos usuários de aplicativos móveis não tem essa noção, né? Se conectam a redes Wi-Fi pública, porque nós sabemos que a qualidade do nosso 3G é sofrível em alguns lugares, né? E uma simples conexão ao Wi-Fi público permite com que um ataque assim seja bem sucedido. Eu te dou um exemplo. Eu estava dando uma olhadinha no aplicativo do Nubank. Né? Sim. O pessoal que dá cartão de crédito via apenas com aplicativo no celular e tal. E eu tava olhando, é mais um aplicativo desses que, por exemplo, não tem pinning certificado digital. Exato. E você consegue fazer um man the middle e olhar o tráfego dentro dele. Ou seja, entrou numa rede sem fio que você não conhece, você pode estar sujeito a um ataque desses, né? Exato. E aí. Eu acabei informando eles do problema que eles têm. Vamos ver o que eles vão resolver isso ou não. Pois é uma falha bastante grave. Eu conversei com o Igor, ele me disse que ele ao fazer a pesquisa e descobrir a falha, ele notificou a empresa por telefone e por e-mail. A empresa, ele deu um prazo, né, para que a empresa corrigisse. Ele notificou eles no dia 5 de outubro. Ele deu até o dia 24 de outubro para que a empresa corrigisse a falha, o que não ocorreu. E ele, então, aumentou esse prazo. Ele adiou, exatamente. E ele anunciou a falha num evento de segurança, o RoadSec, que ocorreu em São Paulo. Uhum. E a falha foi corrigida. Mas é importante que os nossos ouvintes não confiem cegamente, né? Num aplicativo desse, porque acredito que a maioria dos ouvintes sabe como é que funciona esses aplicativos. Você pode cadastrar um cartão de crédito nesses aplicativos e ao solicitar a corrida você não paga nada ao taxista. Isso é debitado diretamente no seu cartão que fica cadastrado no aplicativo, e ao usá-lo, então, maliciosamente, né, alguém poderia direcionar esse pagamento para a conta de outro usuário. Que tenha o seu cartão de crédito cadastrado lá no aplicativo ou outra forma de pagamento, como por exemplo o PayPal. Sabe que esse problema, e aí tem várias coisas aí, né, Soline e Vinícius? Sim. A primeira delas é a forma como as empresas respondem a notificações de segurança. Eu acho que isso é um problema que ainda existe. Nós já gravamos sobre isso aqui, Vinícius. Agora não vou lembrar qual é o episódio, mas nós já gravamos sobre a questão das notificações. E esse é um problema porque as empresas não dão bola, elas não prestam atenção nas notificações de segurança. E aí ainda há necessidade do pesquisador ter que publicar isso para que aí sim as empresas... Isso é um problema, é um problema bem grave, e ele sugere, inclusive, isso, que as empresas deveriam dar mais atenção a esse tipo de notificação. Outra coisa te interromper, Guilherme. O episódio que a gente falou sobre essas comunicações de vulnerabilidade foi o episódio 50 de 2014, cujo título é Reagindo a Comunicações de Vulnerabilidade. Certo. Outra coisa é essa relação entre conveniência e segurança, né? O aplicativo, ele escolheu, né? Que para você conseguir aprovar o pagamento, porque daí você precisa aprovar o pagamento no celular do taxista, você precisaria digitar não uma senha, mas os três primeiros dígitos do seu CPF. Ora, esse pesquisador demonstrou que dentro do próprio aplicativo era possível obter o CPF das pessoas. Sim. Então, essa escolha que a empresa teve por utilizar o CPF e não uma senha fez com que fosse possível aprovar certos pagamentos. Claro, a própria empresa disse que ninguém sofreu com isso, e muito provavelmente ninguém deve ter sofrido, porque você perceberia se você tivesse pago um táxi para outra pessoa, né? Uma pessoa minimamente organizada veria ali que isso aconteceu. O problema não é esse, o problema ele é simbólico. O problema é que nós, sim, como você mesmo disse, Soline, os desenvolvedores ainda não se preocupam muito com segurança. E imagina um aplicativo que envolve pagamentos não se preocupar com isso, ou se preocupar pouco, né? é realmente preocupante. Ainda bem que foi resolvido, mas eu acho que nós vamos ver cada vez mais isso acontecendo. Não sei se vocês concordam. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu estou lembrando agora, senhores, de um caso um pouco similar, mas que envolve transporte público, né? Onde, numa falha criptográfica usada por cartões do sistema de metrô de Santiago, no Chile, né? Eles conseguiam clonar um cartão, né, usado na rede de transporte público do Chile, fazendo com que esse cartão tivesse créditos que nunca acabavam, né? E assim usar a rede de metrô gratuitamente. Então, são falhas que existem. Esse caso da 99 Táxis, o Igor agiu responsavelmente avisando a empresa e a falha foi corrigida. Mas, sem dúvida, os desenvolvedores devem se preocupar com a segurança, porque pessoas mais intencionadas podem usar tais falhas em seu benefício ou para prejudicar os usuários do sistema. Certo, certo. Olha, pessoal, acho que foi muito proveitosa essa reunião. Não é sempre que conseguimos todos unir as nossas agendas para gravar todos juntos, mas é sempre bom, é sempre bacana. A gente desenvolve vários assuntos aí. A Soline, obrigado por ter participado conosco. Esperamos que conseguimos fazer isso mais vezes. Não sei se vocês querem fazer alguma referência final aí. Eu agradeço a atenção dos ouvintes, a oportunidade que vocês nos dão para comentar aí as notícias nessa nossa área de segurança da informação, que é sempre movimentada, sempre tem notícias interessantes. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Sem dúvida, é sempre uma satisfação tê-lo aqui conosco, Soline. Vinícius? Eu, da minha parte, eu quero dizer que eu vejo aí um futuro bastante complicado para a segurança, principalmente movendo as coisas, como a gente pode ver nas notícias aí que a gente comentou. Sim. E enquanto a segurança não for levada a sério, ou seja, como um requisito básico de qualquer projeto de software, assim como a gente tem com relação às companhias, às aeronaves, na verdade, né? A gente tem um cuidado bastante grande com a segurança operacional desses equipamentos, desses aparelhos. Enquanto a gente não tiver o mesmo cuidado ou um cuidado semelhante com relação à segurança envolvendo software, envolvendo essas soluções tecnológicas que a gente está cada vez mais integrando no nosso dia a dia, a gente vai abrir possibilidades para coisas cada vez mais estranhas acontecerem. A gente vai se surpreender cada vez mais. Podem esperando, ou seja, roubar sem Wi-Fi, que nem o Asselino comentou, roubar sem Wi-Fi a partir de uma cafeteira, ninguém imaginava que isso seria possível, né? Exato. A televisão se comunicando com o celular em alta frequência, pelos alto-falantes e pelo microfone, a gente não imaginava que alguém um dia ia fazer isso. Então, eu acredito aí que a gente vai ter que se. A gente vai se incomodar bastante ainda. E com as coisas entrando cada vez mais na internet e se comunicando entre si. E esses aplicativos mobile que a gente vê, a grande maioria são inseguros, né? Ou seja, esse problema do pinning de certificado digital, assim, a grande maioria dos certificados dos aplicativos mobile tem. Sim. Sem contar aqueles aplicativos mobile que não usam nenhum tipo de proteção do tráfego, né? Exato. Então, a gente está vendo, assim, é a receita pro problema, para os problemas acontecer. E cada vez a gente vai ver mais disso. Então, eu agradeço mais uma vez o Fábio aí por poder gravar com a gente ao vivo aqui entre nós, né? O podcast. E é sempre bom a gente ter esse nosso momento aqui de discussão e de reflexão em segurança da informação. Ótimo, ótimo. Então, encontramos todos agora no episódio 90 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Até.